Bom dia, ouvinte. Especial informação. Novo incidente com armas, com reféns e possivelmente com vítimas mortais em França, em Dammartin, em Goële, no nordeste de Paris. Depois, apenas de dois dias depois do acidente, do ataque que vitimou 12 pessoas no semanário satírico Charlie Hebdo, é vez de agora uma outra empresa, desta vez em Goële, em Dammartin, sofrer também uma invasão por parte de dois irmãos que poderão estar associados ao ataque perpetrado pelas forças que já reivindicaram o ataque, ou seja, a Al-Qaeda. Neste momento, a informação que conseguimos ter é ainda bastante escassa, mas o que podemos adiantar é que há reféns. É uma informação confirmada não só pelos meios de comunicação social franceses, especialmente o diário Le Parisien e também a cadeia de televisão France 24, mas também a própria polícia adianta que há sim houve sim um tiroteio e que neste momento há reféns envolvidos. Entretanto, a própria polícia já avançou com o número de 2 feridos. A France 24 foi mais longe, adiantou já o número de 20 feridos e 2 vítimas mortais. A mesma cadeia televisiva corrigiu depois para 1, mas o Le Parisien mantém, e o Le Parisien é um jornal mais próximo destes acontecimentos, por estar precisamente em Paris e concentrado em Paris, mas Le Parisien mantém o número de 2 vítimas mortais e não neste momento as reduz a 0, como a própria polícia depois acabou por confirmar. O prefeito da Câmara daquela cidade já adiantou de que, entretanto, está perto do fim este cerco aos reféns e que possivelmente os dois irmãos, Kouachi, poderão estar perto de ser detidos. Tudo começou a tentativa de um furto de um automóvel. Depois foram reconhecidos e este carro foi furtado e seguiu-se uma perseguição que acabou com a invasão destes dois irmãos, supostamente, a esta empresa, onde na altura já estariam 2 funcionários. Ao confirmar essas imagens das supostas testemunhas, o edifício em causa terá cerca de 2 andares, ou 2 ou 3 andares, e aí já estavam pessoas. É uma imagem estática, a própria Euronews avança em forma de que realmente poderá ser uma imagem não verdadeira, mas pelo menos verosímil. Não há muitas informações, como já disse, mas novamente França e, neste caso, Paris, debaixo de tensão. Recordamos apenas que há 2 dias, na quarta-feira passada, portanto, o jornal satírico semanário Charlie Hebdo foi invadido por forças militares, para todos os efeitos. Eram militares, estavam armados e, gritando "Alá é grande, Deus é grande", acabaram por disparar sobre todas as pessoas que encontraram, mas algumas em especial. Um dos diretores do semanário morreu, bem como pelo menos 3 cartunistas. Também pelo menos 1 polícia acabou por falecer logo no local e outro faleceu na manhã desta quinta-feira, aumentando para 13 o número total de vítimas mortais, 12 no instantâneo. Neste momento, uma das pessoas em causa entregou-se, e precisamente ontem, um jovem de 18 anos que se entregou às autoridades parisienses. Simultaneamente também há esta possibilidade de que estes dois irmãos estejam ligados a esse mesmo atentado que, entretanto, a Al-Qaeda já reivindicou. Sucintamente, as informações são escassas, vão-nos chegando a qualquer momento mais informações, mas o que se pode dizer para já é apenas isto. Há um tiroteio numa empresa no nordeste de Paris, em Dammartin, em Goële. Há, pelo menos, confirmados 2 feridos. Não se sabe a gravidade dos mesmos. Sabe-se apenas que há 2 feridos, mas o número poderá ser bastante maior, tratando-se das informações que o Le Parisien avança. 20 feridos, 2 vítimas mortais. Antena Web volta a qualquer momento com especiais de informação no nosso canal 1. Aos ouvintes, bom dia. Esperemos que tal não se justifique, mas caso assim seja, estaremos de volta com especiais de informação.